sei, meu final eu sabia, vocês também. Mas parar pra quê? Porque me diz, soldados nascem, morrem aqui. Tem mais um corpo no chão e eu conheço a vítima. Sou eu ladrão, sou rifa da cinza. Corria mais rápido do que o Sonic. Vivia trocando tiro com os Robocop no peão de golfe sapão. Fumaça sobe um do bom, os moleque loucão, que função? Tudo sem juízo, não pensava em nada. Até os mais bandidos entrava na bala. Sai da reta que lá vem os gangstas, sai, sai. Tira os olhos do meu, corre atrás, rapaz. Chorar não adianta, tem que ser forte pra aguentar as pancadas da vida, aos golpes. Coração de pedra, sentimento vazio. Dos bang louco na missão, nem me viu, né, tio? Os preto invade com estilo e classe. É ladrão ou não, dando um pião de alto. Na fuga é nós que nasce pobre, que sonha alto e vai além. Na fuga é nós que troca tiro, tem apetite e vai além. Na fuga é nós, capota blazer, fura colete e vai além. Na fuga é nós que toma tiro, não vai de ré e morre também. Na fuga é nós. Eu aprendi a ser cabuloso, correr atrás do meu, voltar com bolso gordo. Gastar na quebrada com maconha e mulher. Meu estilo cachorro, eu sei elas quer. Champanhe do bom, chupar meu soufflé. Os cordão de ouro que faz inimigo. E mais de vagabunda, meu estilo bandido. Perigo, perigo, se andar com neguinho. Zé Povinho, eu aviso, sai do caminho. Se não passo por cima, 220. Eu sou o terror, então comigo não brinque. Cansamos de viela, barraco, sofrimento. Soldados, favelas, vão pro arrebento. Tá tocando celular, é o meu, eu atendo. Pretão firmeza, depositei na sua conta, sua cota certinha, com nós é responsa. Na fuga é nós que nasce pobre, que sonha alto e vai além. Na fuga é nós que troca tiro, tem apetite e vai além. Na fuga é nós, capota blazer, fura colete e vai além. Na fuga é nós que toma tiro, não vai de ré e morre também. Na fuga é nós. Abracadabra, champanhe, comemore comigo. Meu copo patrocinado, tá com nós no abrigo. Vem conosco lutar, escolhe o que tu queres. Festa, dinheiro, droga, mulheres. O beat que me rege, você sabe qual é. Vem as mina apetitosa que não sai do meu pé. Cada acelerada, um orgasmo preciso. Uma pique de modelo tá saindo comigo. No conto da Cinderela, eu que sou o pão. Faço, aconteço na situação. Dinheiro compra tudo que estiver ao redor. Desfilo minha grife sempre na maior. Vendo ilusão, onde está tudo falhou. Quem quer, quem vem, tô no jogo, negou. Em segundos confuso, não sei qual que é. Caído no chão, não me mantenho de pé. Castelo de areia, rei a onda leva. De nada adiantou os bang e as pressa. Cadê as minas, mano? As fitas, os canos, batimento cardíaco, aos poucos parando. Na fuga é nós que nasce pobre, que sonha alto e vai além. Na fuga é nós que troca tiro, tem apetite e vai além. Na fuga é nós, capota blazer, fura colete e vai além. Na fuga é nós que toma tiro, não vai de ré e morre também. Na fuga era nós.